Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alan Dini Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Em março de 2019, completaremos 20 anos. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E como sempre trazemos uma pergunta, uma resposta do livro O Consolador, escrito por Emmanuel, Espírito, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos, abrindo o nosso programa, a questão 192, em que se pergunta ao bondoso guia: a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? E Emmanuel assim nos responde: mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. A mentira é a ação capciosa que visa ao proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 26 de agosto, uma manhã fria em Santa Bárbara do Oeste, dispostos a começar mais uma hora e meia de um diálogo e estudo da nossa doutrina espírita. Hoje temos nos assessorando, como sempre, Vinícius Júnior Pires, com sua competência e simpatia. E nos assessorando também, temos a Raquel no telefone. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. E como sempre, trazemos um exercício de reflexão. E no exercício de reflexão, sempre trazemos um tema que julgamos interessante e particularmente gostamos do assunto mediunidade. Porque muitas vezes presenciamos os médiuns passando por provas, por situações adversas, e são médiuns presentes, médiuns participativos, médiuns colaboradores, e mesmo assim passam por grandes provas. E aí, relendo, que eu tenho lido bastante esse livro Emmanuel, encontrei esse pequeno texto do Emmanuel em que ele diz: as oportunidades do sofrimento. É um subtítulo do capítulo 11 do livro Emmanuel, em que o Emmanuel escreve o seguinte: as existências dos médiuns em geral têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanentes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Reparem, meus irmãos, que o Emmanuel, sempre muito cauteloso em suas colocações, por vezes ele abre um espaço para a nossa compreensão quando ele fala das dores e das desventuras que seguem em geral os médiuns. Já ouvimos várias vezes e temos isso como verdade quase que na sua totalidade. Os médiuns quase sempre são espíritos bastante endividados frente à justiça divina, e que ao reconhecerem os seus abusos, os seus equívocos, os seus caminhos perdidos, rogam a misericórdia divina que voltem na tarefa mediúnica, mesmo vivenciando o amargor da colheita da semente não boa que plantou. E muitas vezes você vê médiuns excepcionais, dedicados, passando por grandes provas. E é interessante observar, e isso toca todos nós que somos espíritas e médiuns, quando é bom ler, e isso fica gravado em nossa consciência, quando Emmanuel nos diz: faz necessário que reconheçam, quer dizer, os médiuns reconheçam, o ascetismo, que é uma doutrina que disciplina e dirige a alma para o bom comportamento. O médium tem que reconhecer o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a providência lhes oferece, quer dizer, como se fosse um remédio, para que restabeleçam a saúde de seus organismos espirituais, combalidos, quer dizer, adoentados, nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Então, isso é um texto que toca profundamente o coração, para que o médium reconheça o seu papel e que seja fundamental que, no exercício da sua mediunidade, ele seja humilde, ele seja compreensivo, ele seja dedicado e comprometido com a causa da mediunidade. Muito bem, meus amigos, com essa atmosfera de espiritualidade, podemos dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Emmanuel sempre com a sua finesse, né? Mas nós vamos transformar isso tudo para a linguagem popular, né? Onde todos vão poder entender muito claramente. Mediunidade não é missão, mediunidade é tarefa. O médium não é uma criatura especial, uma criatura, um santo que está aí proporcionando à humanidade oportunidades. Um médium é uma criatura altamente comprometida, a quem a providência está oferecendo uma oportunidade de, através do trabalho, trabalho árduo, trabalho com fé, trabalho com dedicação, com disciplina, possa resgatar todos os seus comprometimentos do passado que estão devidamente registrados no seu corpo perispiritual e que, através da mediunidade bem executada, vão poder resgatar esses compromissos do passado. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius. Hoje nós temos a Raquel no nosso telefone, 34635068. 34635068. Ela já está lá, já está atendendo ligações. Estamos aqui também ao vivo em nosso Facebook, Programa Visão Espírita. Você pode deixar seu questionamento, sua pergunta, você pode deixar seu comentário, até a divulgação do evento que você tem na sua região, que você tem aí para dentro do nosso trabalho espírita para a gente divulgar. Eu, mais uma vez, não entendi a ligação que você fez entre esses dois textos, viu, meu amigo Geraldo? Nem sempre consegue dar tão não, certo. Não, você colocou mentira com médium. Eu fiquei aqui pensando, será que médium é mentiroso? Ou será que a mediunidade é uma mentira? Mas, enfim. É que às vezes a gente não encontra os elos tão perfeitos. Né? Eu vou te defender, Geraldo. Você quis dizer que santidade de mediunidade é uma mentira. É isso aí. Meu advogado de defesa. Não, advogado não, isso aí é outro nome, mas tudo bem. É, mas vamos falar aqui da mediunidade, tá? É, nós, nesse momento reencarnatório do planeta, na nossa maior parte, por sinal, estou devendo para o Luiz aqui uma porcentagem dos encarnados aqui, que eu esqueci de procurar, Luiz. Mas na maior parte dos encarnados na Terra hoje, nós estamos falando de espíritos em expiação e provas. O que significa isso? Expiar é você, de certa forma, eliminar do seu coração aquilo que você já fez do passado, que é o que o texto aqui está falando. Então, nós, em nosso comportamento, que às vezes pode ser por ignorância, por fragilidade, erramos. E erramos e isso gera consequências. Esse erro é uma causa. As consequências desta causa é a expiação nessa vida. As consequências que nós ainda não conseguimos nos auto-perdoar. Sim. Então o processo é de auto-perdão. É a gente se aliviar. Porque não tem como voltar lá no passado e mudar ele. Tem como fazer um novo presente. É a única coisa. E nem o futuro nós temos o agora. Então, se eu estou com a mediunidade aflorada em mim nessa encarnação, eu não pense nela como uma expiação. Não. Né? Eu acho que a gente, assim, fica essa fala que eu acho meio torta, que fala assim, ah, eu estou pagando, estou pagando nada. Você está se purificando, é muito diferente. Então use a mediunidade como ferramenta de transformação. Como você poderia usar outras situações? A mediunidade é uma delas. Né? A mediunidade é uma ferramenta de autoevolução. Porque às vezes a pessoa ela se enche de orgulho, fala, ah, eu sou médium, né? Isso vai acontecer com todos nós no futuro. A mediunidade vai ser algo muito mais pujante em nós, vai ser muito, algo muito mais natural, nós vamos ter um interexistir muito mais intenso no futuro. Então isso são, na realidade, sinais de um futuro que você está tendo. Para quê? Para realmente interexistir, começar a se conhecer. Conhecer, e muitas vezes a mediunidade surge em você, mas para falar para você assim, existe uma vida após a morte. Essa vida que é imortal, existe. Existem consequências que você vai plantar nessa vida, nessa encarnação, e vai ter que expiar em outras situações. E nós também estamos em provas e expiações. Essas são as expiações. As provas não são negativas. As provas são as oportunidades de mostrar que você tem mais capacidade do que você já teve até agora. Então é a hora que você se esforça em ser melhor. É a hora que você recebe oportunidades de mostrar que você está subindo de nível. Né? Nós temos em relação a quem? Em relação a você mesmo. Nunca em relação ao outro. Então quando a gente imagina, né? Eu não gosto muito dessa fala do sofrimento como reparador, sabe? Fica meio assim, lembrando o cristianismo medieval, assim, que o sofrimento é bom, o sofrimento não é bom nada, né? Sofrer não é bom. A consequência é ruim. Dele, né? Sofrer é ruim. quem sofre é ruim. Isso é uma sensação. Não, porque a gente fica, de repente, aumentando o peso de quem está sofrendo, falando assim, puxa vida, eu tenho que ver isso aqui como bom. Não, o sofrimento não é bom. Tem que tirar proveito daqui. Ele é uma ferramenta de transformação. Sofrer não é bom. E não deve ser bom, porque alguma coisa está errada. Por isso que eu estou sofrendo. O que está errado? Aí, essa é a oportunidade de transformação. Né? Essa oportunidade que te faz diferente. Né? Você encarar uma situação, né, e falar assim, nossa senhora, tá brabo, o negócio não tá legal, não tá bom. Como que eu posso deixar isso aqui melhor? Por que que eu tô passando por isso? Né? Como eu posso fazer diferente? Né? O que que eu posso fazer que seja melhor? Então, é um autoconhecimento, é se voltar para dentro de você e entender como que o sofrimento pode te auxiliar nessa transformação. Existe um modelo de justiça que eu gostaria de dividir com vocês. Eu entendi a fala dos dois, que nós trazemos como que registrado em nossa mente, que é uma justiça de fora para dentro. Mas a providência divina engendrou um mecanismo de evolução que quase tudo o que nos acontece é de dentro para fora. Existe uma passagem no livro Memórias de um Suicida que, para mim, retrata muito do que seja essas provas reparadoras sobre os médiuns. Eu até acredito nas provas reparadoras. Existe um momento, porque o livro todo é a história de Camilo Cândido Botelho, que foi aquele escritor, esqueci o nome. Camilo Branco. Castelo Branco, que ele se suicidou com um tiro na cabeça. E nos momentos, alguns anos que precediam a reencarnação dele, ele dormia, porque ele tinha o desejo de dormir, e ele acordava com pesadelos durante a noite, gritando, olhando para as mãos e dizendo, eu não estou vendo as minhas mãos. E o Teócrito, que era um dos dirigentes, disse assim, o que ele está vendo, ele está antevendo a prova que ele mesmo está escolhendo para a nova vida. Não é Deus que fala, não, você vai nascer sem as mãos. O próprio pensamento, a sua própria consciência, dirige um modelo de como você deve evoluir. Foi uma escolha própria. Tanto que tem um livro alemão, um livro médico, filosófico, teosófico alemão, que ele fala o seguinte, a doença como caminho. A doença é um caminho. Como caminho. Mas aí o que acontece? Esse sofrimento, o espírito, essa prova, o espírito entende que é um mecanismo que ele escolhe. Tanto que no momento que está havendo a conjugação do óvulo com o espermatozoide, no livro Missionários da Luz, ele descreve com muita propriedade o momento em que existe toda uma interferência, mas existe uma interferência direta e predominante, prevalente, do espírito que vai reencarnar na formação do corpo. Existe todo um planejamento... Pelo espírito. Né? É um modelo organizador biológico. Direto. Né? Mas é um mecanismo interessante. Não sei se vocês querem falar alguma coisa mais sobre isso ou não. Mas tudo bem. Não, poderia falar, sim. Sim, o espírito ele imprime, mas ele é sempre aliviado. Existem muitas passagens que eu posso querer lá falar assim, ó, eu vou sem o braço. A espiritualidade vai ter o meu apoio. Fala assim, você não vai dar conta de encarnar sem o braço, filho. Não precisa. Nós vamos tirar o seu dedinho esquerdo aqui. É muita coisa, aqui, né? Que vai ser duro para você já esse dedinho. Então, verdade, perfeito. Já é uma lembrança. Perfeito. Então, nós somos aliviados dessa... Porque, assim, existe também, sempre nessa impressão que nós gravamos na formação do novo organismo, se a gente se sente muito devedor, a gente pode querer se automutilar. Perfeito. Então, isso é uma tendência psíquica muito complexa. Perfeito. Né? A gente tem que... Nós temos três níveis, assim, que eu gosto muito filosoficamente de pensar. Nós temos o nível da matéria, o nível do psiquismo e o nível do espiritual. Né? Então, na matéria, nós passamos um extrato do que nós passamos no psiquismo. E só... O psiquismo transformado é que imprime naquele espírito eterno, imortal. Né? Então, há um processo, é muito mais emocional do que físico a dor. A dor é sentida pelos sentidos do corpo físico enquanto encarnados. Mas a dor que grava e o aprendizado que acontece é psicológico, não é físico. Não sei se é um assunto complexo. É complexo. Muito bem, meus amigos, o programa Visão Espírita sempre defende a ideia da necessidade do estudo continuar da doutrina espírita, e isso ocorrendo em todos os centros espíritas. Então, você que pertence a algum grupo espírita, fale com seu dirigente da necessidade de criar grupos de pesquisa e estudo, de questionamento, perguntando, indo além do que estamos acostumados a fazer. Muito bem, pedimos ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, meus amigos, com essa prece maravilhosa na voz da Terezinha Oliveira, que sempre nos mexe com o sentimento, pedimos ao Alan que abra o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo aleatório do livro Vinha de Luz, também escrito por Emmanuel. Hoje o tema é bacana, vida conjugal, lição número 137. E começamos com a passagem de Paulo em carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa. Não, desculpa, é uma pergunta. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. É uma lição bonita. E agora, dia 21 de dezembro de 2019, eu completo 50 anos. Nossa, bodas de ouro. De vivida, né? De vivência conjugal. E eu tenho realmente, inclusive, refletido muito sobre isso. O tema divórcio tem ocupado bastante a minha mente. E, na realidade, a mudança é brutal. Você convive só, dando satisfação para si mesmo durante... Antigamente eram uns 21 anos, hoje é 30, 35. E, de repente, você passa a conviver de forma fraterna, como diz o Emmanuel, uma outra pessoa, um outro ser diferente de você. E passando aí mais uns 2, 3 anos, ainda entra outro. E, no meu caso em particular, entraram 5. Né? Então, você pode ver que realmente... Da convivência individual consigo mesmo para convivência com mais 6 pessoas, as coisas mudam, mudam violentamente com relação a isso. Quando a gente imagina, né, e a posição de Paulo era uma posição bem antiga, que a mulher se colocava a serviço, né, e quando você se imagina como alguém a serviço de você, na realidade, com o casamento, você começa a aprender que o que você realmente aconteceu com você é que você começa a ter que botar o egoísmo de lado. Aquele ser que é totalmente dedicado a você no início do casamento, daqui a pouco você fica ali com uma parcela, né? E aí você aprende a dividir, aprende a ser fraterno. E ao longo do casamento você vai começando a aprender também que o casamento não é aquele sonho, né, de ilusões. É uma vida a dois, de sacrifícios, de entendimento, de percepção de que realmente somos diferentes. E nós precisamos aprender a conviver nessa diferença. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós somos totalmente diferentes. Comigo é tudo na base prática, com ela é tudo na base estilo, sentimento, estética. E com isso a gente vai convivendo, vai um aprendendo com o outro. Eu coloco a minha cadeira na frente da televisão no melhor ângulo que dê para mim assistir a televisão da forma mais confortável possível. Depois, quando eu vejo, a cadeira está atrás da televisão, porque lá fica mais bonito, né? Então, a gente vai convivendo, vai aprendendo, vai discutindo, vai conversando. Mas você observa, e hoje eu quero ampliar isso, porque... Já estou com 50, né? Praticamente 50, então eu posso até dizer assim, olha, estou vencendo a parada. No meu tempo de criança, havia uma coisa, um estigma chamado desquite. Mulher desquitada era quase um sinônimo de prostituta. Havia necessidade do divórcio. O divórcio é uma medida positiva. Porque o divórcio veio regularizar uma situação que antes não tinha saída, era uma coisa muito... Mas o ser humano não está acostumado a ter a liberdade. Aí o que acontece? Os desquites giravam, eu diria que de 2 a 5%. 5% era assim, exagerado. Mas não era mais do que isso, em hipótese nenhuma. Hoje surge o divórcio e a coisa gira em torno de 40%. E o que eu quero chamar a atenção é por um outro fato. Assim como aconteceu com o divórcio, para a gente ficar de olho com relação a essa questão do aborto. Por quê? Porque hoje existem abortos e estão querendo regularizar. E se nós regularizarmos a questão do aborto, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o divórcio. A liberdade em poder abortar vai estourar o número de abortos em função dessa liberalidade que se criou. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em, primeiro, nos educarmos para podermos evoluir. Porque, na realidade, se oferece à população a possibilidade da evolução, e isso aí é um elástico que vai lá para o outro extremo. E o estrago que isso causa na vida social é uma coisa tremenda. Então, daqui aproximadamente uns 6, não um ano, um ano e pouco, nós estaremos comemorando a nossa bodas de ouro aqui no nosso programa. Meus amigos, vida conjugal é um assunto que eu abordo com frequência nas minhas palestras, casamento, filhos. É um assunto, eu acho que é da mais extrema importância. Por quê? Porque todos nós, querendo ou não querendo, nascemos de um encontro entre um homem e uma mulher. Se é o homem e a mulher que a gente esperava que fosse, não cabe a nós, nesse momento do nascimento, analisar. Porque, normalmente, uma grande parte dos espíritos, nós escolhemos os pais. E uma grande parte dos espíritos aceita os filhos. Os filhos, às vezes, quando planejados, nem sempre vêm como planejados. E às vezes aqueles que não foram planejados vêm melhor do que encomenda, porque não foi nem planejado e chega e é uma beleza dentro da sua vida. Então, essas razões para esses encontros são as mais diversas possíveis. Mas é o primeiro núcleo social ao qual nós pertencemos. E como o primeiro núcleo social ao qual nós pertencemos, o pai e a mãe, como mais velhos dos filhos, né, evidentemente, têm a responsabilidade da educação. Esta responsabilidade da educação não é naquilo que fala, é naquilo que faz. Sim. Então, um casal exemplifica aos filhos o seu comportamento. Se hoje a gente fala, escuto muitas vezes, não sei quem esse menino puxou, não sei quem essa menina puxou, eu posso afirmar que é os educadores deles, que foram os pais ou quem está na figura de pai e mãe. Hoje a gente pode falar, Winnicott, que é um dos especialistas na psicanálise, ele fala quem faz a maternagem, a paternagem. Então, assim, ele não é a função materna e a função paterna. Sim. Mas que são as duas importantes para aquele filho. Às vezes uma mãe faz a maternagem e a paternagem, porque ela está ali sozinha com aquela criança. Mas estas duas funções são importantes na formação, e extremamente importantes. E hoje, com todo o estudo que a gente tem na psicologia, na área das ciências humanas aí, nós percebemos que os grandes conflitos dos seres humanos, eles começam até os 7 anos de idade. Isso, como espíritas, nós podemos falar ainda nas vidas anteriores, né? Mas todo estudo, ele está ali. Por quê? Porque é a falta de uma estrutura de pai e mãe. Ou uma presença exagerada de pai e mãe, que também cria problemas, né? O pai e a mãe é educador. O pai e a mãe, quem faz essa função, é educador. Ele tem que assumir essa responsabilidade. Aí, o que acontece? Nessa responsabilidade, homem e mulher têm uma vida conjugal, de parceiros. Somos diferentes. Temos habilidades e instintos diferentes. A minha esposa, por exemplo, ela me ensinou a ser pai. Se não fosse a minha esposa, eu não seria pai. Ela fez, logo que o nenê chegou, logo que minha filha chegou, fez eu trocar ela no segundo dia. Eu tinha medo de pegar na filha. Eu falei, eu vou machucar, eu não, desajeitado. E minha mulher falou, você não vai machucar não, você vai dar conta, vai lá. E ela ali junto me ensinando, faz assim, faz assim. Esse contato que eu tive com a minha filha desenvolve no homem o amor por aquela criatura. Porque o instinto paterno é o menos desenvolvido no homem. E o instinto materno é o mais desenvolvido na mulher. Então esse instinto paterno, ele é eclodido em nós pela mãe. Em nós pais. Né? É, no pai é eclodido pela mulher, pela mãe, pela esposa. Ela envolver você naquilo. Porque daí é você e ela cuidando de crianças. Crianças que depois de um ciclo vão sair de casa. Crianças que depois, quando saírem de casa, deixa você e ela outra vez sozinhos. Como eu desenvolvi minha vida de casal para estar sozinho novamente com a minha esposa? Vou conseguir voltar a ser namorado dela? Então, é um processo que daria para a gente falar aqui muitas horas. Mas é importantíssimo esse assunto para que você pense com a sua esposa, para que você converse com o seu marido. Pega esse texto, começa por ele, lê outra vez junto, discute, analisa os pontos de vista. Tem muita coisa boa sobre família dentro do Espiritismo. Não perca essa oportunidade de estudar com o seu marido, com a sua esposa. Eu trouxe esse capítulo porque, como o Luiz destacou, vivemos um momento de uma grande instabilidade nas relações familiares, em vários níveis. E é sempre bom ouvirmos o Emmanuel quando ele nos alerta que, além do amor, né, que existe normalmente entre homem e mulher, fundamental que exista o exercício da fraternidade e do entendimento que tudo passa, tudo é transitório e que nós estamos de passagem por essa vida e a família é uma estrutura montada para facilitar a evolução dos parceiros e dos filhos que virão em decorrência dessa união. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 9 minutos. Vamos sempre lembrar que, além do programa Visão Espírita na Rádio Brasil, temos também a União Rádio Web, que já é uma realidade na cidade de Piracicaba e região, com uma grande quantidade de ouvintes, e que existe uma participação muito grande do programa Visão Espírita, tanto em Santa Bárbara, Piracicaba e região, através desse aplicativo. É o aplicativo azul que você pode baixar no seu celular e ouvir o programa a hora que você quiser. Aliás, os nossos programas são retransmitidos ao longo da semana, com várias outras inserções que estão sendo muito bem feitas, com músicas, vale a pena ouvir. Como é que faz para baixar esse aplicativo? Você entra lá naquele... Na Apple, lá na loja do aplicativo. Do celular, né? Você vai lá no seu celular, tem uma loja Store, como é? Apple Store, né? Ou do Android. Você entra lá, que é a loja de aplicativos, vai lá e coloca União Rádio Web. Não custa nada. Não custa nada. Vai aparecer um aplicativo bonitinho. E esse aplicativo foi desenvolvido pela Apple. Isso é muito importante, né? É pela Apple. Você vai ver que é um aplicativo de primeira linha, é uma coisa realmente de primeiro mundo. Então aí você baixa no seu celular. E aí você não tem mais montanha na sua frente. O som vai ficar maravilhoso de um som de rádio web. E além disso, o programa Visão Espírita tem a sua página no Facebook, que é vista por milhares de pessoas, e você pode questionar, perguntar, fazer o seu comentário. E aqui ao vivo o Alan fica fazendo a administração dessa página, inserindo textos, respondendo algumas perguntas. Sempre bom lembrar que o nosso programa... ele está sendo amparado, ajudado, sustentado pela união de várias pessoas, inclusive da União Sociedade Espírita de Santa Bárbara do Oeste, que tem feito um esforço monumental, grandioso, com várias colaboradoras, para que possam manter o programa Visão Espírita. E nós precisamos também sempre lembrar da colaboração da USG Americana e da Pet Life Clínica Veterinária. Muito bem, meus amigos, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. E o interessante desses estudos é você ver a sequência dos pensamentos que Kardec nos oferecia, né? E hoje estamos na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, seu capítulo 9, em que o Kardec já fez o que era o entendimento, a concepção na história dos demônios, depois o entendimento desses demônios, desses diabos, entre aspas, Satanás, segundo a Igreja Católica. E hoje vamos iniciar o capítulo Os Demônios Segundo o Espiritismo. O Kardec ele é tão feliz que ele coloca, ele faz um resgate da história, depois ele faz uma opinião particular de uma doutrina, de uma religião, e a opinião espírita. Quer dizer, ele deixa a você o julgamento e a avaliação, que isso é uma característica do espiritismo, é o exercício do raciocínio, a comparação de todas as teses e a fé raciocinada não é uma fé imposta. No espiritismo não existe dogma. Muito bem, então eu vou fazer a pequena leitura, são textos menores, Alain e Luiz, Luiz e Alain fazem os comentários, nós também fazemos alguns comentários. Então, agora o entendimento dos demônios segundo o espiritismo. Escreve Allan Kardec. Segundo o espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis. Vou repetir. Deus criou esses espíritos perfectíveis com a capacidade de alcançar a perfeição e deu-lhes por escopo a perfeição, quer dizer, como meta, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem pelo seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. E finalizando, do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Nós temos aí uma conotação bastante clara do que ocorre com o espírito humano. Ele é criado simples e ignorante, com todos os potenciais para se desenvolver. Existe um livro que eu já indiquei, inclusive, para vocês dois, que foi editado pela editora M, do Donizete Pinheiro, que ele relata lá 42, 43 virtudes, que são exatamente os potenciais que o ser humano traz junto de si para se desenvolver, para fazer crescer, para conduzir a evolução desses potenciais. Na realidade, o que acontece conosco? Existe a luz. Na ausência da luz, existe a escuridão. Então você observa que a luz é uma coisa real. é uma coisa que existe. A escuridão não é uma coisa real, é a inexistência do positivo. Quer dizer, como existe a inexistência da luz, aparece a escuridão. Mas a escuridão não é alguma coisa real, alguma coisa que tem uma personalidade, vamos dizer. A mesma coisa se dá com a bondade. Na ausência da bondade, ocorre a maldade. Na ausência da caridade, ocorre a sovinice. Então, na realidade, quando nós não desenvolvemos uma virtude, nós nos deixamos canalizar para o lado inverso. E com isso, a humanidade vai crescendo, vai evoluindo. E nesse ritmo e nessa trajetória, existem aqueles espíritos que avançam e aqueles espíritos que ficam para trás. Então, na realidade, quando nós passamos para o mundo espiritual, passamos nessa condição. Então, no plano espiritual, existem as condições angelicais e as condições infernais. Quando você cumpre um compromisso, cumpre uma tarefa, cumpre uma trajetória, você está contente, você está satisfeito, você é um vencedor. E quando você não cumpre, você é um derrocado. É um derrotado. E isso acontece com todos nós. E existe todo um processo onde aqueles derrotados, em função da própria situação e através das sensações que sentem e por não se sentirem satisfeitos com aquelas sensações, chega um momento em que um processo de dor o conduz novamente ao rumo que ele deveria ter adotado desde o início. Alan? Eu gosto de brincar muito, eu brinco muito com todo mundo, né? Que ou você está na luz ou na escuridão, né? E é uma escolha sua, né? Mental sua. E ela não é assim, você escolhe a luz. Eu gosto até de uma frase do Emmanuel que eu uso bastante, né? Que a abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que você está buscando? Qual que é a sua busca, né? Qual que é a sua sintonia? Porque, olha só, imagina o universo inteiro como ondas de energia. Inclusive o seu organismo físico. Imagine ele, todo ele, ondas de energia. Imagina o que passa de energias aqui em volta da gente hoje, com celulares, rádios, telefones sem fio, sons, sirenes, envios de todo tipo na parte que o homem criou. Imagina essas mesmas ondas mentais correndo em volta da gente também. Nós criamos em torno de nós um campo eletromagnético da irradiação do nosso pensamento. E qual dessas ondas que eu capto? Quando eu estou falando num sinal celular, eu preciso ter um aparelho receptor. O aparelho receptor destas ondas mentais uns dos outros somos nós mesmos, é a nossa mente. Então, qual a mente que eu capto? Qual a energia? Qual a sintonia? A qual eu coloco a sintonia? Não tem como uma onda, um pensamento de outra entrar na minha mente se não ser sintonizado por mim. Então, quando a gente fala em céu e inferno, quando a gente fala em anjos e demônios, né, que é o termo que ele usa. Demônio segundo o Espiritismo. Quando a gente fala em anjos ou demônios, qual tipo de entidade espiritual, qual tipo de ser eu vou atrair para perto de mim? Aquele que eu sintonizo. Como que a escuridão pode acabar? Com a escolha de todos nós vivermos na luz. Quando a gente se depara com um espírito inferior, a gente se sente influenciado por ele e cai, ou a gente o influencia e ele sobe? Porque se a gente estiver caindo no encontro com um espírito mais, em um momento de mais dificuldade que o nosso, nós estamos invigilantes, nós não estamos de fato fazendo o que a gente precisa fazer. Os demônios pararão de existir quando a mente dos homens só busca a luz. Então seria uma personalidade transitória isso, né? Sempre, não é eterno. Exatamente. O ser, ele não é mal. O mal é a essência da criatura. O bem é a essência de Deus. Quando a gente se conectar ao bem, à luz, a essa energia maior, o mal, como o Luiz falou, o escuro só existe porque ninguém acendeu uma luz. Acendeu uma luz, acabou o escuro. Vamos acender luz na escuridão. O que me chama a atenção, e eu faço esse destaque, porque é um dos pontos altos da obra de Kardec, é que não existe uma imposição. Não existe ele falar, é isso, creia e pronto. Se você não acreditar nisso, você não pode entrar no centro espírita. Não, não existe isso. O Kardec ele desenvolve uma tese, um raciocínio, e ele vai expondo a tese. E ele foi tão democrático que ele colocou o resgate da história, a visão da igreja e a visão espírita. E é você que vai entender ou não. É você que vai aceitar ou não. Não existe uma imposição, nenhuma obrigatoriedade que se você não crê, você não pode ser espírita. Você não pode frequentar os centros espíritas. Então ele define que a personalidade do demônio, como o demônio, uma entidade à parte criada, não existe. E que isso é transitório, como asseverou o Luiz e o Alain. E aí ele continua de maneira muito feliz, e aí ele já citou as coordenadas do que o Espiritismo entende, e ele volta para a igreja até para que haja comparação. E ele escreve assim: segundo a doutrina da igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. Dois pontos. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia, a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Aí ele coloca entre aspas: submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito. E Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. O que que acontece com a nossa evolução educacional? Você faz a primeira fase, você é submetido a um exame, você só passa para a segunda fase quando você passou no exame da primeira fase. Então não tem como você retroceder porque você passou de uma forma automática. Quando você passa de uma forma automática, aí sim acontece a possibilidade de retroceder. Por quê? Quer dizer, você já passou na barrigada, né? Há muito tempo que você vem vendo, dando barrigada, e na realidade você chegou no topo uma casca. Então, na realidade, a questão do livre-arbítrio é fundamental. Você pode se colocar nas esferas demoníacas em estágios anteriores da evolução, estágios inferiores da evolução. Nesses estágios, através de processos, você acaba, num determinado momento, pelo seu livre-arbítrio, vendo que você não fez certo a escolha e muda. Então, a partir do momento que você mudou, é mais ascensão. Então, você, à medida que você vai decidindo por moto próprio qual é o passo que se dá, aprendendo que cada vez que você dá um passo errado, você se arrepende e volta atrás, você adquire aquela estabilidade do cara que sabe por que avançou, e avançou porque mudou. Então isso não tem mais retorno. O ser que chega à perfeição pelo processo evolutivo não tem retorno. Os retornos esporádicos que se deram na metade do processo, o aprendizado foi rápido. O aprendizado foi rápido através do processo de dor, do processo de reflexão. E quando chegou na perfeição, é perfeição. Não tem mais retorno. Por quê? Porque foi construída. Você não pode estabelecer a luz e apagar. Como é que você vai tentar apagar a luz do sol? Você pode, quando muito, criar uma campânula e ficar na escuridão, mas o sol fica batendo na campânula, não tem jeito. Uma hora racha. Uma hora racha. Uma hora aquela campânula toma um tombo, ela racha e você vai ver que o sol está lá, continua brilhando. Então, a colocação do Espiritismo é fundamental. Você progride pelo seu livre-arbítrio. E eu repito muito isso. Se existisse um dogma no Espiritismo, esse seria o dogma do livre-arbítrio. Alan? Ah, eu acho que é uma sequência daquilo que a gente já comentou, né? Na realidade, ninguém vai ficar parado na evolução. Pode ficar estacionado por um tempo, mas começa a ficar incomodado. Sabe, quando surgem ideias novas, né? Vamos pegar agora o nosso dia a dia. Por exemplo, o meu primeiro celular, eu comprei ele em 1990. Nossa. Né? Já vai aí... Pagou caro. Paguei caro, mas eu precisava. Era para o trabalho. 1990, são 28 anos atrás, isso? 28 anos atrás. E funcionava no Rio de Janeiro que eu estava. Em Piracicaba não funcionava. Era um trambolho, era quase um tijolo. Né? E aí eu lembro que o primeiro fim de semana que eu vim, depois que eu comprei para Piracicaba, eu trouxe para mostrar para meu pai, minha mãe, era uma novidade aquilo, né? E aí a porcaria em Piracicaba não funcionava, porque... Você teve que levar o seu pai no Rio para ele quase experimentar. Quase que eu tinha que levar lá para experimentar. Então, isso há 28 anos atrás, só. Só. Nada, né? Nada. Há alguns anos atrás, eu peguei um celular meu que eu estava trocando e eu dei para o meu pai. Hoje ele é um viciado no celular, né? Coisa que ele foi ter o primeiro de quase perto dos 70 anos de idade. Assim, eu tô dando um exemplo bem consciente do que eu tô falando. É uma coisa técnica que ninguém conhecia há 30 anos atrás, era uma coisa quase com acesso muito difícil. Hoje, inclusive as fabricantes de celular já estão apontando por uma queda da venda do celular e já estão falando do celular ser usado como relógio. Já estão usando, por sinal, já tem algumas empresas colocando o celular no relógio, já tem essa tecnologia. E daqui a pouco você não vai nem mais ter esse aparelho que a gente carrega para todo lado. A gente arrumou mais um trambolho além da carteira, tem que levar esse negócio para todo lado. Então, num prazo de 30 anos, daqui a mais 20 anos, sei lá como vai ser o celular. Vai ser um chip implantado na sua testa, no seu ouvido. Esse aparelhinho de surdez. Vai ser um aparelhinho de surdez. Seja, enfim, vai chegar no momento. Isso 50 anos para uma tecnologia. Tá, vamos trazer isso para os espíritos que há 50 anos atrás nem ouviam falar da possibilidade de um celular. Mal tinha. Eu, na casa do meu pai e da minha mãe, nós tivemos que ensinar um plano de expansão da Telesp para ter um telefone fixo. Quer dizer... E era 4 anos de espera. 4 anos de espera e era uma fortuna, né? Era caro. E tinha até ações no meio da Telesp. Você ficava acionista da Telesp para poder... Só para você ter uma ideia, era R$3.500 um telefone fixo. Então, nossa. Era uma fortuna. Olha como nós mudamos num período muito curto. Agora, imagina que nós, espíritos imortais, não vamos ser arrastados pelo progresso da maior parte das criaturas? Podemos ficar reticentes no comportamento mal por muito tempo, mas chega uma hora que nós não temos mais campo. Por que que existe o ladrão hoje? Porque tem o outro tipo de ladrão, que é o que compra o produto do roubo, que é pior do que o ladrão. Porque a hora que parar de ter quem compra o que é roubado, acaba o ladrão. Então a gente fala do crime. Ah, mas tem que ter um... o crime. O crime só existe porque as pessoas alimentam o crime. Para de alimentar o crime. Para de consumir a droga. Para de comprar produto do roubo. Para de querer ser malandro e comprar aparelhinhos que retransmitem a net por fora. O gato, né? O gato. Para de fazer esse tipo de coisa. O mundo começa a mudar, mas você tem que mudar. O bem arrasta o mal. Mas o mal perdura no tempo que o bem não consegue sobrepor a ele. É, o que o Kardec deixa claro, e eu estava refletindo aqui, isso já falamos outras vezes, reparem que as histórias particularmente construídas pela igreja séculos atrás era um reflexo, era uma reprodução do pensamento, da crença que se tinha naquela época. Então essa história contada é uma história medieval. E que hoje, com os avanços da tecnologia, eu acabei de voltar de um congresso, não cabe mais essa história. É uma história muito infantil demais. É uma história que uma criança que está no ensino fundamental já tem a dificuldade de aceitar, não se aceita mais. Então isso não cabe. O seu netinho vai voltar para você e dizer assim, ô vovô, cresce. Exatamente. E aí eu estava pensando aqui, se essa tese fosse verdadeira da Igreja Católica, que diz que ele foi criado, ele estava no ápice da pirâmide, e que por uma revolta ele caiu. Se ele admite a possibilidade de cair, por uma coisa lógica, ele tem que admitir a possibilidade de subir. Por que que ele só cai? Se ele cai, ele pode subir. Então, se a igreja admite a possibilidade de que o espírito estava num patamar e por uma revolta ele caiu, o processo inverso pode se dar. Então, é uma tese contraditória e morre em si mesma. São 10 horas e 30 minutos, o assunto é interessante, mas vamos finalizar esse assunto para poder passar para outro bloco. A posição espírita é muito clara, né? E há muito tempo que já se coloca isso, e essa tese de inferno da igreja já caiu por terra há anos, né? A própria igreja hoje fala umas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque como é que você vai desenvolver uma inteligência e nessa inteligência vai caber uma coisa que como é que se diz? É inconcebível. É. Né? Quer dizer, a razão ela analisa. Alan? Muito bem, vamos lembrar que o programa Visão Espírita ainda sobrevive graças à sua contribuição, fazendo um depósito identificado. E sempre citamos as mesmas contas, o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste. Se você concorda, gostaria que o programa continuasse, faça um depósito identificado nos bancos Santander, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. E outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Temos a música hoje, Luiz? Temos. Então, que se coloque a música de boa qualidade. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Só tu dormes e não escutas o teu cantor, revelando a lua airosa, a história dolorosa desse amor. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, qual dilúvio de falenas, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silente para escutar o teu nome entre as endeixas e as dolorosas queixas ao luar. Meus amigos, Chão de Estrelas, Chão de Estrelas, interpretado por Nelson Gonçalves, não sei que ano, mas assim, deve ser um pouco antigo isso daí, mas é uma música bonita, é gostosa de ouvir, os dançarinos ficam sempre despertos quando ouvem uma música dessa qualidade. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 38 minutos, estamos aptos a começar o nosso terceiro bloco do programa Visão Espírita. E estamos aqui no sexto livro da coleção da Terezinha Oliveira, que o livro chama-se Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos aqui no seu capítulo 20, Parábolas Evangélicas. O Wilson Garcia, ele foi até uma parte do capítulo, e eu vou dar sequência hoje. E estamos nessa parte desse capítulo que fala quantas e quais foram as parábolas contadas por Jesus. E antes que a gente leia, é sempre bom entender e compreender que, para facilitar o entendimento, Jesus se utilizava de hábitos da época, da cultura da época. O povo era um povo quase que essencialmente vivia fora das cidades, era um povo que não tinha estudo, vivia da lavoura. Então, reparem, eu vou ler aqui, vocês vão entender que todas as parábolas que ele contava estão, de alguma forma, relacionadas à realidade que o mundo vivia. Muito bem, escreve a Terezinha. As primeiras 8 parábolas foram preferidas por Jesus num mesmo dia e à beira do mar da Galileia, dando as noções iniciais sobre a natureza do reino dos céus, ou seja, sobre a vida espiritual. Então, uma primeira parábola de Jesus chama-se a parábola do semeador. E aí ela coloca todos os registros dos evangelhos. E qual o sentido dessa parábola? Quer dizer, ao você ler a parábola, qual é o ensinamento, a mensagem contida na parábola? A Terezinha escreve: Jesus é o semeador da mensagem divina. E cada criatura, um tipo de solo que renderá ou não frutos, conforme sua disposição para receber essa semente. Uma outra parábola de Jesus é a parábola do trigo e do joio. Também existem os registros evangélicos, e essa parábola também tem um sentido, também tem uma mensagem. A ignorância e a maldade poderão semear ideias inferiores, se não formos vigilantes, ou seja, os servos dormindo, sendo necessário algum tempo para que os resultados venham, então, sem nenhuma dúvida, e possamos definir pelos frutos a qualidade das ideias que foram aceitas. Alain e Luiz, por que Jesus falava e pronunciava essas parábolas com esse aspecto da parte da vida comum das pessoas? É justamente para criar uma analogia onde eles pudessem comparar com coisas do dia a dia, né? Então, você vê as duas parábolas que ele colocou, há necessidade de se cuidar, né, do terreno, porque se você não cuida do terreno, você sabe que está sujeito ali no terreno crescer o joio, né? Então, quando você quer plantar o trigo, exige, você observa, sempre um sacrifício. Você presta atenção, para se fazer o mal, não tem que ter muito cuidado. Agora, para fazer o bem, você tem que ter um zelo danado. Ainda estamos nessa fase, né? Não, não, isso aí é uma coisa automática. Automática. Sim. Por exemplo, você não pode fazer o bem de qualquer jeito. Sim. Você tem que fazer o bem observando, né, certas conotações. Por exemplo, quando se fala em que você deve dar esmola, você não pode humilhar. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, você observa que tudo aquilo que é o correto é difícil de fazer. Quando você vai plantar o trigo, você é obrigado a arar a terra, você é obrigado a fazer uma compensação do solo, uma série de coisas para você plantar o trigo e ele vingar. Entende? Porque as coisas boas não vingam em qualquer terreno. Então, aí exatamente é aquilo que coloca com relação a Jesus e nós. Aquilo que Jesus se propõe a fazer conosco exige de nós um esforço. Entendi. Você não pode continuar pensando e agindo como você sempre agiu se você se dispõe a ser um cristão. Você tem que mudar. Por isso que ele, quando chegou, ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Quer dizer, eu vim exatamente cutucar a onça com a vara curta. Tem que ter transformação. Senão não vai. Né? Não vai, não pode chegar só aqui. Não, eu dou o dízimo, então estou com o céu garantido. Alan, queria que você fizesse os comentários sobre outros aspectos aqui. Mais uma vez, Jesus, eu vou falar de três parábolas e uma quarta, que também era um hábito da época. A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e a parábola da semente. E a Teresinha escreve assim: uma ideia parece insignificante, como um grão de mostarda, ou até inexistente, como o fermento na massa, mas tem grande poder germinativo, como a semente, e seu impulso transformador, como o fermento. E, se colocado em ação, semeado, lançado na massa, produz extraordinários resultados. O que você tem a dizer sobre a intenção de Jesus ao nos dar essas parábolas, Alan? Olha, o que veio à minha cabeça agora, veio o seguinte. Ele mostrando que com pequenas quantidades, pequenas pitadas, imagine uma semente, um grão de mostarda é um negocinho de nada, imagine o fermento na massa, é uma quantidade pequena, mas é necessário que você coloque alguma coisa para começar a fazer uma mudança interna. Então, por exemplo, a pessoa ela não quer mais, ela cansa do jeito que ela está. Mas ela continua fazendo tudo como ela fazia, ela tem chance de mudar ou não? Muito pequena. Então, se você está cansado do jeito que você está, você tem que começar a colocar coisa nova. Coisa nova é coisa diferente. Começa a ver coisas diferentes, começa a pensar de forma diferente. Aquele germezinho que você coloca, aquela pequena sementinha que você coloca em você, ela vai começar a crescer, ela vai começar a transformar, ela vai começar, como o fermento, aí, a levedar a massa toda, e ela vai fazer você crescer. Mas é necessário que você comece de uma sementinha que seja. Se você dá o primeiro passo naquela direção, aquele passo começa a transformar a sua jornada. Mas é necessário que você comece. O começo é uma sementinha. Eu acho que as parábolas eram uma motivação, né? Um convite. Fala assim: convite. Ó, você não precisa mudar de uma vez. Muda um pouquinho. Esse pouquinho vai lá na frente te mudar um montão. Mas é necessário que você comece, dê o primeiro passo, que você vá nessa direção. Pelo menos é o que veio na minha cabeça sobre isso. E outra coisa, né? Na época existia esses hábitos, essas culturas que eu vou ler agora, e o Luiz faz o comentário. Existe uma outra parábola, duas outras parábolas, Luiz, que é a parábola do tesouro escondido. E uma outra parábola, a parábola da pérola. E a Terezinha faz a seguinte observação: sentido. Ainda não nos demos conta da nossa vida espiritual, que por enquanto, ainda hoje, se parece oculta para nós. Um outro pensamento, outro sentido dessas parábolas. O seu valor é muito grande, como o tesouro ou a pérola excelente. E quem descobre isso de bom grado se desfaz dos valores do mundo para adquirir espiritualidade. Qual era o pensamento de Jesus, Luiz, ao nos dar a parábola do tesouro escondido e da pérola? Veja, ele está nos levando a uma reflexão. Então, o que ele quer é exatamente, porque o que acontece? Se você fosse deixar levar para o seu dia a dia, você vai tocando a vida com a barriga. Entende? Você não chega a uma reflexão. Será que você vai chegar a essa reflexão num momento de dor? Você tem, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que ela coloca exatamente isso, que essas 10 virgens seriam um percentual da humanidade que acredita em Deus. Agora, tem as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes, nécias. As prudentes, qual eram? Eram aquelas que acreditavam em Deus, mas estudavam. E a nécia, não, é aquelas que só acreditavam em Deus. Aí, de repente, por exemplo, morreu um filho, Deus não existe mais para você. Deus é ingrato, Deus, entende? Quer dizer, você acredita, mas perante a adversidade, aí você tropeça, você nega. Agora, aquelas prudentes, aquelas que estudam e sabem, então elas vão, através da reflexão, não, espera um pouquinho, essas coisas acontecem, não aconteceu só comigo. E alguma razão existia para que essa morte se desse. E eu sei que ele continua na vida espiritual, que ele continua vivo, eu tenho a possibilidade de obter uma comunicação por uma psicografia, eu leio psicografia de outros filhos que já se comunicaram. Quer dizer, a sua crença não se dá somente pela fé cega, mas pela fé raciocinada. Então a parábola tinha, entre outros objetivos, despertar aquele Isso. povo que ainda vivia dormindo, entre Isso. aspas. Por né? exemplo, a pérola não está lá no fundo? Sim. Escondida na ostra? Agora, você precisa saber que a pérola existe na ostra para procurá-la. E tem que fazer um esforço. Exatamente. Você tem que praticar o mergulho, né? Você tem que segurar. Quer dizer, se você não soubesse, você ia ficar só na canoa, né? E detalhe que essa pérola surgiu de um grão de areia que invadiu a ostra. Isso. É interessante isso aí. Né? É um grão de areia que incomoda ela. É uma agressão. Daí ela vai deixando aquela camada lisa que vira a pérola para não machucá-la mais. E nos dá uma joia, né? Nos dá uma pérola. É isso aí, tá certo. Olha aqui. O Alan já puxou mais uma lição em cima, né? Alan, e para finalizar esse capítulo sobre as parábolas de Jesus, eu vou falar para você da parábola da rede. E aí a Terezinha, acho que é da rede que jogada ao mar, né? E a Terezinha faz a seguinte descrição sobre essa rede. Terezinha: haverá uma seleção das criaturas conforme as ideias e os sentimentos que as animem. Essa seleção será feita em época determinada por Deus pelos espíritos já evoluídos após a desencarnação. Ela coloca entre parênteses, rede, entre aspas, que apanha os peixes, entre aspas, no mar, entre aspas, da vida. E ela continua: portanto, devemos vigiar nosso campo mental, evitando as ideias más e acolhendo a mensagem cristã, procurando reproduzi-la o mais possível em atos bons para sermos dignos de habitar planos superiores da vida. E ela finaliza fazendo um pequeno diálogo. Ao fim desta série de parábolas, Jesus indagou aos discípulos: entendestes todas essas coisas? Sim, responderam. E Jesus finaliza: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu olha que engraçado, né? Como que o tempo passa, né? Quando a gente lia sobre rede há 30 anos atrás, a gente só lembrava da rede de pesca, né? Hoje a gente lembra da rede de contatos do computador, né? A rede da internet. olha como elas são muito parecidas. Apesar de uma ser feita com linhas e agulhas, a outra é feita virtual, de forma virtualmente. Nós estamos conectados em redes. Mas qual rede que me pega? Qual rede que me envolve? A rede que eu permito que ela me envolva. A malha fina. A malha fina. Não, e ela me pega. Ela me pega porque é onde eu me conecto. Eu só sou conectado numa rede quando eu me conecto numa rede. Então, eu acho que essa parábola dá até para a gente revê-la com os conceitos de rede. Veio na minha cabeça isso agora, conceito de rede... Atual, informática. É, porque ela fica até mais abrangente do que aquela rede que Jesus lançaria, né? É, fica mais fácil de visualizar para o mais jovem, né? É uma rede... O que pega você na internet, né? O que te envolve na internet? O que te pega? Então, de acordo com a sua maneira de agir, Jesus está falando assim, que ele jogaria um dia a rede para apanhar as pessoas que foram transformadas, né? Agora... Aí é malha grossa. Aí é malha grossa. Agora, nós estamos podendo falar hoje de uma malha mais fina. Né? Não adianta eu falar de Jesus, não adianta eu ir no centro espírita ou na igreja, sei lá onde for, toda semana, achando que eu estou cumprindo um papel. Esse aí é o que parou na malha grossa. Na malha fina é aquele que vai ler o evangelho, vai estudar o evangelho e vai colocar a prática do evangelho na sua transformação moral, no seu comportamento diário, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, no seu local de trabalho, na sua família. Ele vai colocar em prática as vivências do evangelho. Se ele não consegue fazer isso, ele vai parar na malha grossa. Não vai chegar na malha fina. É, o que acontece? Essa parábola, e aplicando a analogia que o Alan fez, na realidade, quando você pega uma malha fina, pega tudo. Vem tudo. Né? Então, quando você, por exemplo, você quer pegar peixe grande e você usar uma rede de malha fina, você vai pegar tudo. Vem bagrinho, vem peixinho pequeno. E na pesca, é pregado exatamente o seguinte: pegue o tipo de malha de acordo com o peixe que você quer pegar. Sim. Né? Então, a malha grossa, nesse sentido, seriam aqueles que se desenvolveram e se fizeram peixes grandes. Né? Quer dizer, então serão... Porque em malha grossa não vem bagrinho. Ele passa pela malha. Entendeu? Quer dizer, então... E o que nos permite isso? É isso que o Alan falou. Quando você estuda, quando você mergulha, quando você se aprofunda e se convence que realmente a prática do bem é o ideal, aí o que acontece? Os espíritos começam a ter acesso em você através da intuição. Sim. Né? E aí eles começam a agir no bem, na coletividade, por causa da sua sintonia. Não tem mágica, não tem milagre. E se você está em sintonia, se você trabalha, você será um peixe que vem na malha grossa. Por isso que eu defendo e entendo assim, que todos nós, estudiosos, devemos fazer uma releitura da vida de Jesus. Porque uma coisa é você ler uma parábola, uma história, um contexto evangélico com 20 anos de idade. À medida que o tempo passa, você amadurece conceitos, você prioriza outras coisas na vida, você melhora o seu entendimento, em contato com outras pessoas, você se torna um pouco mais conhecedor. Então, tudo na vida precisa ser revisto. Eu brinco, é uma brincadeira, fala que Jesus precisa ser descoberto novamente, e os espíritas têm esse dever de ler os evangelhos, de estudar. Eu soube que o Haroldo Dutra Dias é um dos grandes estudiosos, não só do evangelho, mas do Velho Testamento. E é assim que tem que ser. Nós devemos buscar e entender Jesus. E essas parábolas terem que ser reentendidas, ressignificadas, para que a gente possa ampliar o entendimento de quem é Jesus. Muitas pessoas têm em Jesus o retrato de um fanatismo, de um homem idealizador. São pessoas que desconhecem totalmente a figura do mestre. Devemos sempre falar em Jesus com o mais profundo respeito e humildade, como o espírito mais elevado que esteve entre nós. E você tocou no assunto, eu sou obrigado a falar. Eu tenho falado muito aqui sobre um artigo que escrevi a respeito de Deus meu, por que me desamparaste? O Haroldo Dutra Dias soltou agora uma gravação onde ele dá a mesma interpretação a esse texto. Então, quando eu escrevi lá em 2008 esse artigo, eu escrevia exatamente para poder formar a generalidade e concordância sobre isso. Está se formando. Olha, que interessante. Então, realmente, eu fiquei muito contente. E o Francisco, que nos ouve, inclusive, me mandou a gravação do Haroldo Dutra Dias. Eu digo, poxa vida, que legal. Olha, que bacana. Muito bem, Luiz, 10 horas e 57, quase coisa. Suas últimas palavras. Amanhã estarei na União Espírita de São Pedro. E um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem. Alain, suas últimas palavras e uma prece final, Alain. Uma boa semana a todos nós. Que Deus continue nos amparando em nossa jornada evolutiva. Que cada um de nós possa se exercitar diariamente na busca do amor e do bem. Muita paz, muita luz para todos que estão nos ouvindo. Uma ótima semana a todos. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Continuem na Brasil, porque vem aí o programa Construção da Igreja Católica. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.